do sonho. A vida agitada, a saudade de casa, meu teto, meu chão. Me tentam sufocar, me separar do plano perfeito, do amor de Deus que está bem junto a mim. A gente se esquece do que é melhor. E a sensação de estar correndo em vão me deixa cansado. Preciso sim compreender então. Jesus tem algo novo pra mim. Ninguém ou nada jamais poderá separar-nos do amor, ou até esconder-nos dos olhos de Cristo, porque somos mais que vencedores, muito mais que vencedores, sempre mais que vencedores em Jesus. Vencedores, muito mais que vencedores, sempre mais que vencedores em Jesus. Vitória sempre certa. De estar correndo em vão me deixa cansado. Preciso sim compreender então. Jesus tem algo novo pra mim. Ninguém ou nada jamais poderá separar-nos do amor,